meus amigos e irmãos, minhas irmãs e minhas amigas, que me honram com a sua audiência. Aqui está o Brasil e o Apocalipse número 2. Nele encontramos os quatro principais métodos de interpretação do Apocalipse. Prometi ler aqui. É a página 86. Pelo menos nessa edição do Brasil Apocalipse número 2 aqui. Quem tiver esse livro é só correr lá. Pergunta: quais são os principais métodos de interpretação do Apocalipse de Jesus, segundo João? Abre aspas. As profecias do Apocalipse, a resposta da história, à luz da profecia, fechar aspas, do adventista pastor Uriah Smith, grande intérprete do livro das profecias finais. Ele diz, aspas, apesar de ser um dos livros mais falados da Bíblia, o Apocalipse é, sem dúvida, um dos menos conhecidos. Os próprios que o têm estudado através dos séculos não concordam acerca do seu conteúdo, apresentando as mais diversas interpretações. Podem reduzir-se a quatro os principais métodos de interpretação. Primeiro, o espiritual ou alegórico. Segundo, o futurista. Terceiro, o preterista. E o quarto, histórico profético. O primeiro, interpretando os diversos quadros do livro. Que livro? Apocalipse. Como alegorias dos princípios em conflito dentro do cristianismo, tem se desacreditado devido ao múltiplo subjetivismo dos diversos expositores. O segundo, o futurista, coloca no futuro, por altura do fim do mundo, os acontecimentos preditos pelo profeta. Ao passo que o terceiro, o preterista, interpreta esses mesmos acontecimentos como fatos históricos já realizados, na sua maior parte, ainda durante o tempo do Império Romano. O último, o histórico profético, devido aos manifestos inconvenientes dos anteriores, é o método que mais confiança merece e que hoje desfruta maior número de adeptos. Ponto, fechar aspas. Termina aqui o trecho da palavra do Uriah Smith. Então vamos nós usar o processo histórico profético pelas razões aqui apresentadas. Vivemos o final de um ciclo apocalíptico e o início de outro. Alguém pode argumentar que é, aspas, sempre assim nessas passagens. Multidões ficam fanatizadas pelas profecias. Exclamação, aspas. E lembra então, foi comentado agora, a expressão do ouvinte, a gente capta. É aquilo que eu ensinei ao pessoal, diz assim, mas o senhor se dá bem com a plateia, porque eu procuro entrar na sintonia dela e responder aos seus anseios. No rádio, quanta gente está pensando? E lembram os acontecimentos, esses que dizem que a turma fica enlouquecida, de 999 da chamada Era Cristã, quando, no dia 31 de dezembro, muitos foram levados a um paroxismo, histerismo completo. E há uma passagem que já apresentei no rádio, em que foi realizada uma missa solene em Roma, o povo enchendo as igrejas, em verdadeiro delírio, até que soa a última badalada do relógio e nada aconteceu. Os homens tinham ficado com medo. Por isso, bonzinhos, bonzinhos de dar dó naquela altura. Vocês vão ver, vou ler o próprio historiador contando esses fatos. Vocês vão ver que todo mundo entregou fortuna, propriedade. Mas naquela altura não havia nenhum sinal, fato algum que correspondesse ao que fora profetizado no Apocalipse e por Jesus no Evangelho. A grande tribulação, por favor, preste atenção, a grande tribulação. É Jesus quem está falando, hein? O que ele diz ali não é brincadeira. Fatos como nunca ocorreram desde a fundação do mundo, nem jamais se repetirão. E se Deus não intervier, não sobrarão nem os escolhidos, quer dizer, que se fizeram escolhidos por suas próprias obras, que é Jesus quem diz, que quando voltar dará a cada um de acordo com as suas obras. Quem acredita em Jesus tem que acreditar na palavra dele. Mas naquela altura não havia nenhum sinal, em 999, fato algum que correspondesse ao que fora profetizado no Apocalipse, na palavra de Pedro apóstolo, que diz que tudo se desfará em fogo, na primeira vez foi em água, dessa vez em fogo, e por Jesus no Evangelho, e por uma série de profetas no Velho Testamento, e por muitos videntes, médiuns, paranormais, carismáticos, como quiserem chamar, ocorrendo. Devemos lembrar que entre tanta gente também existe neste campo a mixórdia, a mistificação. Mas no meio de tudo isso, guardem bem, a verdade também está lá brilhando, porque a palavra de Deus não pode ser inferior à de quem mistifica. Eu digo logo em seguida aqui também. Deus não pode ser derrotado pelos enganadores. Assim, suas profecias acabam vencendo a mixórdia de qualquer um, ou o ceticismo de outros, e acabam se realizando. Estava lendo isso aqui e senti que muita gente se levantou, porque vai se livrar. Cara, não tem gente aí que mente para burro, não acontece nada. Não! Deus está atento. Hoje a coisa não é bem assim como em 999. Como disse Karl Jaspers, aquele famoso filósofo alemão, professor, há poucos anos falecido, dos pontos aspas. Agora os sinais todos estão aí e ninguém acredita. Fechar aspas. E naquele tempo não havia condição nenhuma para considerar que 999 fosse o fim das coisas, da civilização, da perversidade. E ali, naquele ano distante, o pessoal admitia que fosse. É bom você raciocinar. Você não é um pensador livre? Você não tem algemas no pensamento? Você não se considera liberto? Então dê-se o direito de analisar, sem preconceito algum e tabus, o que estamos tratando aqui. Pense bem. E a religião de Deus, sempre adiante do tempo, vai fazendo essas proclamações sobre a profecia do Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Sempre adiante do tempo, por isso é religião de Deus. Porque sua característica é ser vanguardista. Além do grande humanitarismo e da fraternidade que prega sem fronteiras, firmada no mandamento novo de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ela, a religião de Deus, conhecendo os fatos profetizados no Apocalipse, em espírito e verdade, à luz do mandamento novo do Cristo, sabendo, pois, que a palavra de Jesus é válida, ele não é mentiroso, e disse: eu voltarei. Ele vai voltar, religião de Deus, por isso está sempre proclamando essa realidade, porque é Jesus que disse que voltaria. Ele vai voltar. Está voltando, dizia o saudoso irmão Zarur, que completava assim: e esta verdade vem do Apocalipse. Ora, se homens famosos da história, políticos, militares, sacerdotes, disseram e dirão: eu voltarei, e voltaram, e voltam, e voltarão, como que Jesus afirma isso? Ele que é a base do cristianismo e não vai voltar. Ele que conduz o destino da humanidade. O planeta não é a casa da mãe Joana, não, apesar de parecer para muitos que seja, que não conhece o mecanismo das leis divinas. Ah, mas há tantas injustiças, tanta guerra, tanta coisa. Aspas, aspas. Ora, tudo isso tem uma razão de ser. A lei de causa e efeito explica. E não é uma lei de místicos desvairados, não, adoidados. É lei da física, da ciência crua do laboratório. Todo ato humano tem uma consequência. Então o estado atual da humanidade é o resultado da nossa ação neste momento e também da nossa atividade pretérita. Porque sem o conhecimento da reencarnação, ninguém entende a profecia, ensinava Alziru Zarur. Então, passa a limitar a profecia a um povo, a uma região, a uma época, quando ela, a profecia, se estende por toda a história da humanidade. Ora, nunca houve tanta violência no mundo quanto agora. Alguma coisa tem que ser feita para reformar o mundo. Muitos pretenderam isso e danaram com tudo, porque faltou conhecer o cristianismo na sua raiz divina e tantas outras mensagens espirituais de outros grandes profetas que vieram à Terra, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, trazer uma mensagem que geralmente depois sofre uma porção de transformações. Eles não têm culpa. Ora, nunca houve tanta violência no mundo quanto agora. Alguma coisa tem de ser feita para reformar o mundo. Primeiro fato: reformar o mundo, isto é, reformar o homem do mundo, ou os homens e mulheres do mundo, porque nós somos o mundo. É como a economia das nações. Elas apertam aqui para desapertar ali, quer dizer, satisfazer a uma classe social, às vezes em prejuízo de outra. Por quê? Por que tantas crises? Porque está faltando amor no coração. É preciso altruísmo na economia. O amor não é conversa fiada, não. Não é historinha romântica. Aliás, dizem que o romantismo morreu na Terra. Mas não é bem assim, não. A humanidade realmente está meio violenta, mas há sempre romantismo. As histórias igualmente rodam em cima dos mesmos assuntos com outros coloridos. Antigamente era na floresta, era na taba, hoje é no cosmos, com aparelhos, os foguetes, mas é sempre aquela história: homem, mulher, namorado, namorada, problemas, não problemas, juízo, falta de juízo, porque o ser humano é o mesmo, vai evoluindo. Por isso que, em primeiro lugar, é preciso reformá-lo. Reformar quem? Ser humano. O ser humano. Aí melhorará tudo, mas saber de que forma reformar. Hitler queria reformar o mundo, deu no que deu. Stalin, e eu faço uma relação aqui, Gengis Khan, que dizia: eu estou cumprindo uma missão divina. Gesserico também dizia isso, soltava as velas do navio e dizia: vamos ver para onde Deus nos leva para punir essas populações criminosas. Deus leva a culpa de tudo, repararam? É por isso que eu digo que eles criaram um Deus à imagem e semelhança do homem, quando Jesus diz o contrário. Aí melhorará tudo, reformando o ser humano. Como é importante a educação, mais que isso, a reeducação em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, isto é, do amor do Cristo de Deus. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças, às almas benditas e aos espíritos da boa vontade de Deus. Viva Jesus!